Epto Rádio. Um programa de Epto Oliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras, pelas 14 horas. Epto Oliva. Epto Oliva. Há 25 anos a formar futuros. Com apoio e cofinanciamento do Fundo Social Europeu e Programa Operacional Capital Humano. Sejam bem-vindos a mais um programa da terceira temporada do programa de rádio da Escola Profissional Epto Oliva. Hoje iremos fazer um balanço sobre o 27º aniversário da nossa escola e, como tem acontecido nos programas anteriores, dar a conhecer as diversas atividades que se desenvolvem. Na segunda parte, iremos falar de um assunto muito sensível para nós. Vamos falar de uma campanha que se irá realizar no próximo dia 1 de dezembro para encontrar um dador de medula óssea para a pequena Isabel, de 6 anos, residente em Ceia e filha de uma professora da nossa escola. Antes de começarmos o nosso programa, queremos agradecer à Rádio Boa Nova pela oportunidade que nos está a dar para realizar este programa, que mais uma vez se associa a nós neste projeto. Para já, vamos às notícias Epto Oliva. No âmbito do Dia Mundial da Diabetes, que se assinala a 14 de novembro, os cursos de auxiliar de saúde, em funcionamento no Polo de Tábua, assistiram a uma aula de sensibilização sobre esta doença, dinamizada pelo enfermeiro José Coimbra, elemento da equipa da Unidade de Cuidados na Comunidade da Pedra da Sé e docente da disciplina de Higiene, Segurança e Cuidados Gerais. Esta iniciativa pedagógica alertou os futuros profissionais para os tipos e sintomas desta doença e, sobretudo, para os modos a orientar a sua prevenção. O Dia Internacional da Tolerância, celebrado 16 de novembro, visa promover o bem-estar, progresso e liberdade de todos os cidadãos, assim como fomentar a tolerância, respeito, diálogo e cooperação entre diferentes culturas, povos e civilizações. É um dia destinado às comunidades e aos cidadãos, cabendo a todos promover a tolerância no seu espaço e no mundo. Neste sentido, e ancorado nos objetivos gerais da disciplina de comunicação e relações interpessoais, os cursos do primeiro e segundo ano de auxiliar de saúde promoveram a celebração deste dia com um conjunto de iniciativas no âmbito da componente de cidadania e desenvolvimento. Assim, a turma de segundo ano realizou um vídeo constituído por testemunhos dos próprios alunos e entrevistas realizadas a alunos e funcionários da instituição e populares da Vila de Tábua. A turma do primeiro ano elaborou cartões com frases alusivas à importância da tolerância, que foram agregados a um doce e posteriormente colocado num cesto com a identificação "Um doce pela tolerância", a oferecer a toda a comunidade escolar. No âmbito das disciplinas de turismo, informação e animação turística e técnicas de comunicação em acolhimento turístico, o curso do terceiro ano de turismo realizou, a 16 de novembro, a visita técnica a Chão do Rio, turismo de aldeia, empreendimento localizado em Travancinha, no concelho de Ceia. Este espaço disponibiliza casas rústicas construídas com materiais da região e famosas pelos seus telhados em giesta, uma piscina exterior biológica e bicicletas gratuitas. É uma quinta com 8 hectares, árvores autóctonos, grandes maciços em granito, cogumelos e flores raras. O desejo de contribuir para o desenvolvimento sustentável do planeta é intrínseco à cultura empresarial do Chão do Rio, sendo um dos eixos motivadores da sua criação. A responsável pelo Chão do Rio, Catarina Vieira, fez uma breve apresentação deste espaço, onde salientou as boas práticas, como a utilização de produtos locais, a interação com a comunidade local, a rede de parcerias, os cuidados com a manutenção da quinta, sem nunca esquecer a essencial visão de negócio. Esta atividade foi, sem dúvida, uma mais-valia para a formação dos alunos, nomeadamente para os que têm projetos de PAP com temáticas idênticas. Vamos ficar com a nossa primeira sugestão musical. As sugestões do programa de hoje foram selecionadas pela nossa colega de turma, Maria Figueiredo. Esperamos que gostem. Até já! Honey, you are for me, oh, we A Eptoliva pretende contratar para o ano letivo 2018-2019 um formador na área de mecatrónica automóvel para lecionar o curso profissional de técnico de manutenção industrial, variante mecatrónica automóvel. Os interessados devem formular um requerimento dirigido ao presidente da direção da Eptoliva, onde conste a sua identificação completa, anexando o respectivo currículo vitae com certificado de habilitações e certificado de competências pedagógicas e que deverá ser entregue até às 17 horas do dia 23 de novembro de 2018, através de uma das seguintes modalidades: por mão própria nas instalações da sede da Eptoliva ou nas instalações do Polo de Tábua, via postal ou enviado por correio eletrónico. Para mais informações, pode sempre consultar no site ou Facebook da Eptoliva. Mais se informa que os critérios de seleção são os seguintes: habilitações literárias, de acordo com a Direção-Geral dos Recursos Humanos da Educação, experiência profissional, tempo de serviço e horas de formação, e entrevista, para a qual serão convocados, via telefone, os candidatos que se venham a verificar que cumprem os requisitos para lecionar na área indicada. No âmbito da formação em contexto de trabalho e a convite do Conservatório de Música e Artes do Dão, os alunos do segundo ano de curso profissional de Artes, Espetáculo e Interpretação participaram no concerto de excertos O Homem de La Mancha, integrado no Festival Internacional de Teatro da Acerte, que decorreu na noite de 16 de novembro em Tondela. Os alunos brindaram o público presente com interpretações teatrais e músicas de O Homem de La Mancha, contribuindo para o êxito que os musicais apresentam. Agradecemos à Acerte e ao Conservatório de Música e Artes do Dão pela colaboração na formação artística dos nossos futuros profissionais das artes do espetáculo. No passado dia 17 de novembro, os alunos do segundo ano do curso de Artes do Espetáculo e Interpretação participaram na formação de construção de marionetas em esponja, orientado por Filipa Mesquita, da Companhia de Teatro e Marionetas de Mandrágora, que decorreu no Festival Internacional de Teatro

Dando continuidade aos festejos, pelas 19 horas, no auditório da Caixa de Crédito Agrícola em Oliveira do Hospital, decorreu a cerimónia de entrega formal dos prémios de mérito escolar, dos diplomas de curso, bem como dos certificados de participação nos estágios internacionais Erasmus+, relativos ao ano letivo 2017-2018. Os convidados tiveram a oportunidade de assistir à projeção do filme 25 anos de Hepto Oliva, à apresentação do projeto Fueling the Future, vencedor a nível nacional do concurso escolar Hidrogênio, a próxima geração de energia, e a um belo momento de artes performativas por Leandro Araújo, com a performance Corpus 2.0. A sessão comemorativa terminou com a degustação de produtos endógenos e o bolo de aniversário, que fizeram as delícias dos presentes. Parabéns, Hepto Oliva! Não se esqueçam de nos proporem as vossas sugestões musicais e até mesmo temáticas. Sigam-nos na nossa página no Facebook, Hepto Rádio. Para finalizar esta primeira parte, vamos ficar com música portuguesa. Depois, iremos fazer um pequeno intervalo para compromissos publicitários. Fiquem bem e até já! Sentir que trago cresce quando estou longe de mim. Tão perto, mais dentro, assim, tão fora daqui. Neste ventre quente e furioso terás sempre um lugar além do depois, sem ruído, com cor e reserva para dois. Crescer a saber e amar, certeza sem fim. Quem me vai dizer no amor o que é bom ou ruim? Cresce quando estou longe de mim. Tão perto, mais dentro, assim, tão fora daqui. Crescer é saber e amar, certeza sem fim. Quem me vai dizer se o meu amor é gindo um boquinho? Nada acaba. Um ei, oh.

dad what she was holding. Know her story before she say it. Daddy just want her corporate. Find somebody that's corporate. Suit and tie more appropriate. Him say him now make him daughter stray. But reggae music she start to play it. I tell food when she sought her plate. Militant youth where she won't be date. And that is what she need. Marcus Biavi she start to read. Here stop home and it start look neat. So we won't keep her off the street. From who she with, and that be me. More than a naughty head is what she see. No love asleep is not for me. And she no won't keep it a secret. But she can't tell him who she sleep with. She didn't know how to tell him she was in love with a Rasta man. Fire was burning and burning to let out what she was holding in. She didn't know how to tell him she was in love with a Rasta man. Fire was burning and burning to let out what she was holding in. And she wants to be free from all this captivity. So she'll be who she will be. They can't tell her who she need. They can't tell her who she want. Who she can't. She talk her own a chant. Chart her own a part. And color her own a art. Call me over her own apartment. Now as I answer the phone, that's the tone she start with. She knows that she don't be part with one like I, even though so much imparted. But she happy do her own a thing, yeah. Cause she can never live life for them, nah. Knowing that she will look back when to the time when she couldn't explain to him cause them. And she didn't know how to tell him she was in love with a Rasta man. Fire was burning and burning to let out what she was holding. She didn't know how to tell him she was in love with a Rasta man. Fire was burning and burning to let out what she was holding in. Hoje vamos falar sobre ser da dor de medula óssea. No próximo dia 1 de dezembro irá decorrer na nossa escola uma iniciativa que pretende encontrar um dador de medula óssea para a Isabel, menina de 6 anos, que luta contra uma leucemia há 2 anos. Hoje vamos responder a algumas perguntas a fim de esclarecer os nossos ouvintes de possíveis dúvidas que possam existir. Mas afinal, o que é medula óssea? A medula óssea é um tecido esponjoso que preenche o interior de vários ossos, como os da bacia. É neste tecido que existem células progenitoras, ou seja, com capacidade para se diferenciarem e dar origem a qualquer célula do sangue periférico, as chamadas células progenitoras estaminais. Os elementos que constituem o sangue, glóbulos vermelhos e brancos e plaquetas, são renovados continuamente e a medula óssea é quem se encarrega desta renovação. Trata-se, portanto, de um tecido de grande atividade, evidenciada pelo grande número de multiplicações celulares. Estas células renovam-se constantemente, mantendo o número relativamente constante em qualquer momento. É na medula óssea que tem origem as alterações que vão ser responsáveis por inúmeras doenças, como a leucemia. Em que consiste o transplante de medula óssea? O transplante de medula é um processo que permite administrar doses mais altas de quimioterapia, aumentando as percentagens de cura completa da leucemia. Na prática, traduz-se pela infusão, semelhante a uma transfusão de sangue, de células progenitoras extraídas da medula ou do sangue periférico. Antes de receber essas células, há que fazer quimioterapia com altas doses ou eventualmente radioterapia para destruir as células malignas. Só depois, o doente fica em condições de receber essas células transplantadas de forma a produzir células sanguíneas saudáveis. Os transplantes têm riscos, podendo surgir sérias complicações, mas para alguns doentes é a única possibilidade de obterem uma remissão duradoura. girl's mouth to see what it has to say. Quais são os tipos de transplante? As células usadas podem ser do próprio, o chamado autotransplante ou transplante autólogo ou de um doador, sendo então designado alotransplante ou transplante alogénico. Os autotransplantes são feitos quando os doentes estão em remissão, ou seja, quando não têm células malignas na medula. Nos alotransplantes, as células utilizadas são de familiares próximos, geralmente irmão ou irmã. Quando não existem ou não são compatíveis, é necessário procurar um dador. É por isso que é necessário ter dadores para administrar essas células em caso de não remissão ou de incompatibilidade familiar. A chamada transplantação de medula consiste na administração de células hematopoéticas

Registar-se com um potencial da dor de medula óssea implica apenas preencher um impresso e tirar uma pequena amostra de sangue, nada mais. Só uma ínfima quantidade de potenciais da dor tem o privilégio de ser ativado e realmente poder salvar uma vida. O potencial da dor pode, em qualquer momento, desistir do processo. A decisão de se registar como dador deve, portanto, ser uma decisão totalmente voluntária, ponderada e consciente para não causar falsas expectativas em doentes necessitados. Uma vez registado como potencial dador, poderá ser chamado para salvar alguém até aos 55 anos de idade. É necessário apresentar o BI, cartão de cidadão, quando se vai inscrever como dador. Preenche-se formulário disponível no local de recolha, neste caso no próximo dia 1, na Escola Profissional Heptoliva. No local de recolha, é-lhe retirada uma pequena amostra de sangue que posteriormente é analisada. Feita a recolha de sangue, passa automaticamente a integrar a Base Nacional de Dadores de Medula Óssea e a Base Mundial. Em qualquer altura, poderá ser contactado para testes adicionais, caso seja compatível com algum doente que necessite de transplante em Portugal ou no estrangeiro. Assim, para concluir, um doador de medula óssea deve manter-se sempre atualizado. O transplante de medula óssea é a única esperança de cura para muitos portadores de leucemias e outras doenças do sangue. Ajude-nos a ajudar. Se ainda não se registou como dador, apareça no dia 1 de dezembro, entre as 9 e as 13 horas, na Escola Profissional Heptoliva. E quem sabe se não é o herói da pequena Isabel. Chegámos assim ao final do terceiro programa da terceira temporada da Heptorrádio. Esperemos que tenham gostado. Este programa foi conduzido por mim, professora Cátia Viegas, com a colaboração das alunas Ana Campos, Rafaela Simões, Mariana Alves e Ana Ferreira, e ainda com a colaboração na parte do grafismo dos alunos Francisco Marques e Francisco Cardoso, do curso de Multimédia. Vamos finalizar o nosso programa com mais uma sugestão musical. Já sabem, deixem-nos as vossas sugestões na nossa página no Facebook, Heptorrádio. Fiquem bem e até o próximo programa. Cash.